Eu percebi que eu não sei viver sem ti. Tentei fugir pra longe da minha essência. Estou aqui e rasgo o meu coração. Me arrependi, eu quero te encontrar de novo. Sim, eu quero voltar para perto de ti. Eu me afastei do teu caminho, Pai, mas eu não sei viver sem ti. Eu quero sentir outra vez tudo que eu já senti. Não abro mão da tua presença, Pai, pois eu não sei viver sem ti. Eu percebi que eu não sei viver sem ti. Tentei fugir pra longe da minha essência. Estou aqui e rasgo o meu coração. Me arrependi, eu quero te encontrar de novo. Se eu quero voltar para perto de ti. Eu me afastei do teu caminho, Pai, mas eu não sei viver sem ti. Eu quero sentir outra vez tudo que eu já senti. Não abro mão da tua presença, Pai, mas eu não sei viver sem ti. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar.